Se tem que ter swing pra mandar bem, fico zen. Sabe que nós tem dispor e desempenho pra compor e pro que vem. Se passou ano que vem, vem ano. Quem sabe tu faz diferente enquanto o tempo passar, ninguém me esperará. Enquanto tenho tempo, tudo posso superar e alcançar meu ponto de equilíbrio. Meter no rosto um brilho, como aquele de um jovem menino. Tipo, antigamente era feliz e nem sabia. Faço novamente minha mente hoje em dia. Saí da Bahia, vim pra cá, porque lá tá difícil pra brilhar. E aqui pra se acostumar, tá tranquilo, é nós que tá. Ao contrário é a Lafá, então só pra variar. Bato bucha pra ralar, aperto o rec pra gravar, aperto o rec pra baixar. É o caçula na pista, tem que aturar. Imprecisões do passado me complicaram. Eu tive que superar os que duvidaram. Vi que até o mesmo dia pude duvidar de encontrar o meu objetivo nesse lugar. Tô junto com os vagabundos que me apoiaram. Os pensamentos distantes concretizaram. Vi glorificantemente a chance de provar pra mim mesmo que correr risco é melhor que nem tentar. Sobrevivendo aos fatos, fartos de pseudogênios. Empurrado em um fardo sem espaço pra ingênuos. Fui deparado ao parto, novo milênio. Gênios parecem malucos, loucos parecem mais gênios. E desde o início eu fui tentado aqui. Todos os indícios do momento me apontaram. Cada fracasso não é uma vitória menos. Mas cada vitória grande anula um problema pequeno. Tipo, eu trabalho meu flow só pra agradar a mim mesmo. Mas se nego quer dizer que eu pareço outro, eu não vejo ressentimentos. A vida é feita de comparações. Viram mais partes de Bob, Hitler, de Napoleões. Imprecisões do passado me complicaram. Eu tive que superar os que duvidaram. Vi que até o mesmo dia pude duvidar de encontrar o meu objetivo nesse lugar. Tô junto com os vagabundos que me apoiaram. Os pensamentos distantes concretizaram. Vi glorificantemente a chance de provar pra mim mesmo que correr risco é melhor que nem tentar. Sempre procuro mais fatos. Consulto sempre os mais sábios, porque o mais fraco viu o céu ficar distante. E debaixo da terra, seja perda a cada instante. Eu fui criado assim, foi nesse ecossistema. Os problemas se multiplicam, há um eco no sistema. Miséria, veja centenas, demanda de quem ordena. Quem manda nesse sistema, não manda na nossa cena. Eu não sei onde isso vai parar. No lugar onde o ódio tende a aumentar. E pra quem fala que não tem pra cá, vamos te calar, ha, esse é o Lozuka. Minha vida então mudei. Passos incertos em vão caminhei. Vou seguir meu caminho. Nessa luta não estou sozinho. Meus inimigos, desses nem sei. Os que cruzaram, atropelei. Se antes temia dores, que isso foi tudo um sonho que já passou. Passado me complicaram. Eu tive que superar os que duvidaram. Vi que até o mesmo dia pude duvidar de encontrar o meu objetivo nesse lugar. Tô junto com os vagabundos que me apoiaram. Os pensamentos distantes concretizaram. Vi glorificantemente a chance de provar pra mim mesmo que correr risco é melhor que nem tentar.